cidade. Que acabo me esquecendo. Estou aqui em São Paulo com Johnny Mancer, aqui no num lugar muito bacana que é Sensorial Discos. Johnny que está lançando seu novo álbum, né, Johnny? Já lançou o primeiro aqui pelo Pop Mix com a gente, foi um mega prazer. Foi um disco muito bacana, Solstício de Inverno. E agora o segundão, né, Johnny? Fala um pouquinho pra gente, na verdade é um EP, né? Sim, Vitor, prazerzão estar aqui. Você que me incentivou, foi o cara que falou para eu lançar minha carreira solo, então devo muito a você. E esse é um EP novo. É a sequência do Solstício de Inverno, que foi meu primeiro trabalho solo, né? E a ideia nesse novo EP, nesse novo trabalho, é uma peça psicodélica mesmo, entendeu? 6 canções, as canções são compridas, né? E com muito efeito, com muitos loops e na pegada Syd Barrett, Arnaldo Batista, uma coisa bem soturna e psicodélica. A ideia desse álbum era que soasse assim, eu acho que soou bem desse jeito mesmo. E o primeiro single, digamos, que é o Boas Novas, o pessoal já assistiu aí no Pop Mix, quem tá ouvindo pela rádio pode entrar no site. Fala um pouquinho, Johnny, dessa música, que ela tem um doce pop delicioso, né, digamos. Essa é o single, né, o single de trabalho do álbum, né, ela difere um pouco das outras canções, porque ela tem uma veia mais pop mesmo, né, uma veia rock and roll, folk, né, e bem pegajosa, bem pop, né, e a gente também lançou um clipe, né, dela, né, com a mistura com o flamenco, porque eu danço flamenco também no ateliê flamenco já há uns 2 anos. Então a música tinha uma batida bem, bem assim, boa para fazer uma coreografia. Então a gente filmou o clipe, que quem fez foi o Ronaldo Miranda, que é um grande diretor. A gente fez na escola onde eu danço flamenco e ficou bem legal, já tá aí no YouTube para ver, só clicar e mandar bala. Vamos começar ouvindo então Boas Novas. Vamos. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre as outras, sobre seus outros projetos, que são bem bacanas também. Vamos conferir então aqui com o Johnny Mancer, Boas Novas. Portas e paredes que separam nossas casas não são difíceis de derrubar. Quando penso em você, edifícios em construção que se erguem sobre os nossos ombros não apagam as lembranças e as sombras do nosso amor. Mergulho no escuro e quase te enxergo. No meio dessa fumaça, sempre há fogo. Eu me lembro dos seus olhos. Você me despreza, eu resisto. Você me liga, eu insisto. Você me maltrata, eu nem ligo. Só não me leve a mal. Sempre acreditei no nosso amor. Só não se esqueça que a fila anda e eu também posso te esquecer. Só não se esqueça que a vida é curta e falta pouco para o sol nascer. Sempre vão acontecer, sempre vão acontecer coisas novas e diferentes pra você. Mas sempre vão acontecer, sempre vão acontecer coisas novas e diferentes pra você. Portas e paredes que separam nossas casas não são difíceis de derrubar. Quando penso em você, edifícios em construção que se erguem sobre os nossos ombros não apagam as lembranças e as sombras do nosso amor. Me mergulho no escuro e quase te enxergo. No meio dessa fumaça, sempre há fogo. Eu me lembro dos seus olhos. Você me despreza, eu resisto. Você me liga, eu insisto. Você me maltrata, eu nem ligo. Só não me leve a mal. Sempre acreditei no nosso amor. Só não se esqueça. casa, que a fila anda, e eu também posso te esquecer. Só não se esqueça que a vida é curta e falta pouco para o sol nascer. Sempre vão acontecer, sempre vão acontecer coisas novas e diferentes pra você. Mas sempre vão acontecer, sempre vão acontecer coisas novas e diferentes pra você. Coisas novas e importantes pra você. Boas novas pra você. Boas novas. Boas novas pra você. Boas novas. Estamos de volta aqui com o Johnny aqui nesse papo sobre seu novo trabalho. Johnny, antes eu queria que você falasse também dos teus outros projetos. Além de Daniel Beleza e os Corações em Fúria, você tem também conexões com o Ramones, muitas coisas legais aí com Elvis, né? Fala um pouquinho pra gente. É verdade, eu sempre gostei muito da interpretação, né? Eu adoro compor e fazer uma coisa autoral, mas eu acho que também é autoral quando você se apropria de um artista que você ama e faz um arranjo da sua maneira, né? Então eu faço isso com os Ramongos, que é um tributo bluegrass, folk, country para os Ramones, né? Com sanfona, violões, percussão. Tenho A Serviço do Rei também, que é um tributo dançante, moderno, com 9 pessoas no palco. A gente recria as músicas do Elvis Presley de uma maneira bem forte, bem atual, sem nada a ver com esses covers de Elvis, que é uma coisa um pouco mais careta e tal. A gente realmente atualiza a obra do Elvis Presley. Eu tenho também meu projeto que chama 2x4, que sou eu e o Alja, um baterista aqui. A gente faz 3, 4 horas pelos bares de São Paulo, fazendo versões de Lennon, Bowie, Stones, etc. O que mais, meu Deus do céu? São tantos. Tem o Daniel Beleza, Os Corações em Fúria, que lançou um disco super aclamado ano passado, o Baile Desgraça, uma banda que tem 10 anos. Mas, assim, como eu vivo de música e pago as minhas contas com música, vivo disso, eu preciso sobreviver disso. Então, para isso, tô sempre criando projetos e eu gosto disso também. Eu não gosto de ficar com uma banda só, fazendo um trabalho só. Eu gosto de diversificar as minhas atividades, porque eu gosto de muito, muito tipo de música. Então, não dá para ficar só fazendo uma coisa só, né? E esse novo EP, você compôs as músicas nos intervalos aí desses outros shows, foi isso? Exatamente. Não, esse EP, na verdade, foi uma coprodução com o Davi Rodrigues, que era o baterista do Ecos Falsos, que hoje em dia está na Alemanha fazendo curso de produção musical. Então foi trabalhado ali, na hora, entendeu? Foi meio criado na hora. Uma ou outra música eu já trouxe para ele mais pronta, mas foi trabalhado muito em cima dos loops, entendeu? Ele estava ouvindo muito Danger Mouse e umas coisas estranhas, sabe? Trilhas de filme. O EP, ele é quase como um filme, ele tem muitos barulhos de rua, é uma ópera sobre a cidade, sobre um cara que vive na cidade grande e as suas angústias, quase a mesma coisa do solstício de inverno, só que dessa vez com mais, como é que eu falo, com mais sonoplastia, eu poderia dizer, entendeu? É um EP de sonoplastia, tem barulho de rua, você sente o ambiente quando você está ouvindo. É urbanoide, exatamente. Qual a música que você acha que, pra gente ouvir agora, que melhor simboliza esse conceito aí que você descreveu? Eu acho que eu vou indicar a Entrevista Marcada, que agora vai concorrer num festival na Alemanha também, com bandas alternativas, como uma produção, né? Uma produção bem feita de artistas brasileiros aqui. Então, Entrevista Marcada, ela tem um loop bem, bem krautrock, assim, e é bem psicodélica, bem, bem Syd Barrett. Então, acho que essa daí exemplifica bem o trabalho. We'll be right back. diz amanhã. Johnny, a capa, queria que você falasse sobre o conceito da Clarice Sanvicente e do Rodrigo Akit. Belo trabalho, né? Deu bem o clima que você queria, né? É, a capa arrasou realmente, de uma grande artista plástica aqui de São Paulo, a Clarice Sanvicente, uma grande pintora, grande artista. E eu passei as músicas para ela, logo depois que eu mixei o disco, eu passei um briefing para ela, que era a coisa da agonia do cara na cidade grande, em São Paulo, mas que eu queria que a capa fosse o escape disso, que traduzisse o título do álbum, que era Planície da Plaine de Mongolie, que é em francês, que em português significa Planície da Mongólia. E ela fez o quadro, que vocês podem ver. Onde que vocês podem ver? É no Pop Mix. ou no Pop Mix, no Pop Mix Logo Mais, ou no SoundCloud mesmo, no SoundCloud/Johnny Monster. Tem a capa que ela fez e o design do Rodrigo Akit, que fez a arte final do trabalho. Mas a capa realmente é belíssima, é uma belíssima pintura mesmo. Johnny, gostaria que a gente ouvisse mais uma agora do EP, mas que você falasse rapidamente pra gente em relação à influência mais forte que você teve, não digo nem musical, mas em termos assim de ambiente para esse trabalho. Eu acho que então a segunda faixa do álbum, 9 de julho, eu não gosto dessa palavra conceitual, mas não dá pra dizer que não dá pra fugir que é conceitual. As músicas são ligadas uma entre as outras, com barulhos de trânsito, barulhos da cidade grande e tal, e a 9 de julho é de fato ali um Arnaldo Batista com o Syd Barrett, que eu acho que foi a dupla que me guiou nesse trabalho, saca? Então ela é um blues lento e todo truncado assim, com uma letra bem angustiada do cara na cidade grande, e eu acho que essa daí exemplifica bem o trabalho como um todo, né? A 9 de julho, a segunda faixa do EP. Então vamos nessa, 9 de julho com mais uma aqui do Johnny Manser, vamos lá. Sexta-feira, chove em São Paulo, e eu posso me molhar. Pensamentos sem noção são bem. coração. Mas me perco nas palavras. O que é que vou falar agora? Estamos aqui com o Johnny, aqui na Sensorial, aqui na Rua Augusta, em São Paulo. Um lugar bem peculiar, muito legal, né, Johnny? Que tem a ver com essa onda toda do disco também, né? Urbanoide, cultura pop, é o Megamix, né? É o Megamix aqui, maravilhoso. Estamos aqui na Sensorial, uma loja agradável de ficar, com cervejas para tomar, tocam bandas. São Paulo é demais nesse ponto, né? Sempre que a coisa parece que está morrendo, ela renasce, né? Agora, por exemplo, a Rua Augusta está bem caída, né? Ela já foi um baita celeiro, né? De mil casas para tocar, né? E agora ela tá num momento em baixa, né, a Rua Augusta, né? E como todas as casas de rock também. Então acho que as bandas agora têm que abrir mesmo e tocar em lugares inusitados. E nada melhor do que tocar numa loja de disco, né? Eu acho incrível mesmo. Legal. E a sua participação no Hip Monsters foi bacana, né, Johnny? Numa época em que a internet não existia e tal. Ah, eu também sempre fui o camaleão do rock brazuca. Porque eu gosto de arriscar coisas malucas. Já toquei com a Tiazinha, você sabe, Vitor. Tiazinha, os cabelos mascarados. Andava com bota de plataforma e tal. O Hip Monsters, a gente tocava... Era uma banda psicodélica, heavy metal psicodélica. A gente tocava com Corsos, com Angra. A gente subia no palco de saia, boia na cabeça, tocava música de 8 minutos instrumental. Você tinha bons parceiros, né? Bons parceiros, né? O Gastão Moreira, teve o Zic na banda. O Hip Monsters foi maravilhoso, durou uns 10 anos, 4 discos, vários clipes em cinema. Foi incrível, né? Uma fase dos anos 90 que, por incrível que pareça, as pessoas não sabem, mas era uma fase mais difícil do que agora, porque não tinha internet, a internet estava começando. A gente fazia fita cassete, mano. Hip Monsters tem umas 4 fitinhas cassete. Então, assim, é legal. Fomos uns desbravadores aí da cena, junto com Mickey Junks e o Rodelic, até surgir Raimundos e Chico Science, enfim. É, ali há uma cena aqui em São Paulo, um problema é que a gente cantava em inglês, entendeu? E não é um problema, mas eu acho que a busca pelo português é interessante. O Hip Monsters buscou isso depois, mas a gente foi meio que atropelado pelo Raimundos e pelo Chico Science, Planet Hemp. A gente queria ser fazer o sucesso que o Sepultura fez e a gente não conseguiu, e normal, mas a gente tinha essa vontade, porque o Sepultura estava num momento muito mágico, então todas as bandas aqui achavam que poderiam ser o Sepultura, mas não é fácil, é uma coisa que acontece por talento deles e aconteceu, né? Maravilha, Johnny, pra gente encerrar, vamos ouvir mais uma, com certeza, do seu EP. E eu queria que você deixasse, a gente pode deixar os seus links aí no Pop Mix pra quem tiver interessado em consumir sua música. Ok. Tá tudo aí, né? Sim, vamos lá. Vou dar uns links aqui. E que na internet é super tranquilo se conectar com o teu trabalho, quem quiser produz shows, tem o Pop Mix aí também, que tá, tem os links. Sim. Mas você toca muito aqui em São Paulo e pretende fazer shows com o novo EP, ou ele é mais um lance de estúdio mesmo? A questão do EP é que ele tem, aliás, ele tem muitas participações, né? Tem o Astronauta Pinguim e tal. E ele é muito, muito psicodélico mesmo. Então eu vou ter que pensar bem para fazer um show desse trabalho. Mas eu quero fazer. Quando o produtor, o Davi, voltar da Alemanha, a gente vai trabalhar as bases e vai tentar fazer o show. Mas os links são esses, soundcloud.com/Johnny Monster, lá tá o meu disco Solstício de Inverno e o EP, não pra baixar, porque pra baixar vai tá só no Pop Mix, né? No Pop Mix também tem, né, Vitor? Tem os links todos aí também. Tem os links todos. E o meu clipe, que eu falei no começo da entrevista, eu vou retificar que o Boas Novas, o clipe novo, tá no Vimeo, né? Não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, tá no Vimeo. Se você clica lá, Boas Novas, já vai aparecer lá o link. Não está no YouTube, está no Vimeo, Boas Novas, o clipe novo. Mas eu me acho no Facebook também, cara. Pô, eu acabo aceitando todo mundo lá. Entra lá, Monster Johnny, e tá lá a minha agenda de shows, etc, e tudo mais. São muitos aqui em São Paulo, né? Legal, Johnny, muito obrigado, boa sorte, parabéns aí por mais um belo trabalho. Obrigado, Vitor. Você é um grande amigo, grande jornalista, um cara que é muito importante para a cena daqui, nunca deixa morrer. É um cara que sempre apoiou as bandas nacionais, coisas que muitos caras aí que manjam de música gringa, tanto quanto você, mas você consegue apoiar as bandas nacionais também. Parabéns e até uma próxima. Vamos nessa. Com qual para encerrar, Johnny? Vamos botar então Os Pássaros, a última música mais psicodélica, mais comprida, são 6 minutos. Aguentem aí a ópera psicodélica aí. Os Pássaros, não é do Hitchcock, mas é do Johnny Monster. Ah, então vamos nessa, maravilha. Os Pássaros. Ouvir os pássaros cantar. horizonte daqueles pássaros cantando. Use a sua mente pra flutuar.